A rivalidade e a ganância dos gangsters e mafiosos começaram a assustar os civis, porque muitas vezes os inimigos eram torturados, mortos e exibidos publicamente. A provocação explícita e os tiroteios em massa da máfia criminosa fez todo um país entrar em pânico. Eles escolhiam matar para resolver os seus negócios. Você sabe quem é o mesmo, porra? Mas é cria pelo fato do arroz e feijão. Tu tá achando que a bandido não é filé com fritas. E quanto mais ela me chupa, mais sobe o tesão. Ela com a boca na piroca que senta amiga. Esses caras aparecendo, vai nessa Camargo. Alguma coisa me lembrando pra não ser fudido. Tem um doidão veio contigo, eu só paro do lado. Se ele vier mais tensionado, vai ficar fudido. O único risco que passou foi na tua sombra cília. Deus de raça tá na pista com o bote afiado. Alguém falando do meu nome é que esquenta meu orelha. Não mesmo que fode com tudo e com o papo diabo. Na minha cabeça o pensamento de assaltar um banco. Mas minha vida não é roteiro de um homem branco. Eu vivi a guerra que é criada pelo homem branco. Fé. Meu filme é Cidade de Deus. Visão de raça, quer dar um dois? Ainda. Mas passa a visão, qual foi da neurose? Então, pia. Imagina se eu faço o que vem na cabeça. Pego uma peça e boto na tua boca, filha da puta. Olha minha cara, enfia no cu minha piroca e tua bolsa. Pega e desmole e vai tomar no cu. Raça de verme que eu não tenho pena, filha da puta. Eu sinto na pele, pego o racista que nós quebra a perna. Cara feia devido a pouco tempo. Pouco tempo devido a cara feia. Se vem na rua, tu morde a cara. Se te pegar, meu destino é a cadeia. Um ódio pra cada ali da candelária. Faz muito tempo eu nem lembro meu nome. Deixa maldito minha identidade. Quem é piranha, eu tô cheio de fome. Ainda de raça, é nóis. Aqueles pique, né, mano? Barra neurose. Nego que é ponteado, entendeu? Barra bagulho, mas nós segue blindão. É o pique, entendeu? Aquelas coisas. Te doar, vila porra. Eu mesmo.